tá pronta, por quê? Diz aí o que foi com você. Tem algo estranho rolando no ar. Já faço ideia, mas pode falar. Te amei tanto em palavras, mas por que nas atitudes? Eu entendo a sua raiva, como sempre de costume. Ontem eu cancelei o jantar, te deixei dormir maquiada e olha a hora que eu fui chegar. Me deixa ficar, que eu prometo lavar as vasilhas da pia e fazer o jantar. E essa trouxa de roupa em cima da cama eu vou passar. E no sábado você sair com as amigas, eu vou deixar. Me deixa ficar, que o futebol de toda quarta-feira eu prometo vou cancelar. Que eu tiro do dedo, eu nunca mais vou tirar. Tenta me perdoar. Osnir Alves. Minha mala tá pronta, por quê? Diz aí o que foi com você. Tem algo estranho rolando no ar. Já faço ideia, mas pode falar. Te amei tanto em palavras, mas por que nas atitudes? Eu entendo a sua raiva, como sempre de costume. Ontem eu cancelei o jantar, te deixei dormir maquiada e olha a hora que eu fui chegar. Me deixa ficar, que eu prometo lavar as vasilhas da pia e fazer o jantar. Essa trouxa de roupa em cima da cama eu vou passar. E no sábado você sai com as amigas, eu vou deixar. Me deixa ficar, que o futebol de toda quarta-feira eu prometo vou cancelar. E a aliança que eu tiro do dedo eu nunca mais vou tirar. Tenta me perdoar. Me deixa ficar, da pia e fazer o jantar. E essa trouxa de roupa em cima da cama eu vou passar. E no sábado você sair com as amigas, eu vou deixar. Me deixa ficar, o futebol de toda quarta-feira eu prometo vou cancelar. E a aliança que eu tiro do dedo eu nunca mais vou tirar. Tenta me perdoar.